Agora vem aí outra grande estrela da música portuguesa. Ele chama-se Nino Vaz, Nino Maia Vaz. E ele diz que é um bebê. Bebê, vamos lá. Você que ainda se encontra na sua cama, deixe estar ou quentinho ouvir a boa música portuguesa. Então, desde já, aquele abraço amigo deste vosso amigo. É o programa do Telefone Toca, como habitualmente. Vai fazer companhia até às 12h30. Fique connosco, somos a boa companhia. E se esta noite dá, tu podes ficar comigo. E se esta noite não, tu temes o proibido. Bebê, bebê, bebê, vem provar comigo. Bebê, bebê, bebê, vem provar comigo. Será uma noite longa de amor que fica entre tu e eu. Será uma noite cheia de amor. Vem passar a mão no meu corpo. Temos festa e então eu fui mais abaixo. Dei-lhe um beijinho na boca, ela logo respondeu. Mais abaixo eu fico louco. Aqui estamos com o grande Zé Mário. Mais uma vez, ontem à noite foi um imenso sucesso. Centenas e centenas de pessoas na sala de festas da Montição para aplaudir este grande artista de uma simplicidade enorme, com coração muito, muito grande. Ele deu tudo para o público da Orleans. Já foste abaixo demais. Temos a agradecer este grande artista, mas também todo o público que esteve presente. Público que veio de Paris, veio de vários países a ver este grande artista que fez um grande show. Um espetáculo como em Portugal. Então, mais uma vez, um muito obrigado a todos vocês que estiveram presentes. E certamente dançaram este malhão do beijo. E por que não vocês reagirem ao espetáculo de ontem à noite, aqueles que ainda não estão a dormir, bem entendido? Aqueles que já estão a ouvir a nossa rádio, a vossa rádio, podem ligar para aqui, para o 0238-43-4800, é isso mesmo. E dizer por que não se gostaram do espetáculo, como foi. Mas a reação das pessoas que saíam desta sala, iam maravilhados. Iam radiantes. Isso também faz com que nós sejamos felizes também. Quando há gente, quando o espetáculo é bom, toda a gente fica a ganhar. Façam um barulho, vamos lá. Quem fez barulho logo de manhã cedo foi aqui o senhor António Fortes com o seu galo. Ele cantou bem forte hoje. Já há muito tempo que ele não cantava, mas hoje cantou mesmo de verdade. Ele que traz sempre os seus ranchos, o seu fado, os seus fadistas e os seus conjuntos. Um programa a ouvir todos os domingos de manhã, das 8 às 10. Muito obrigado também então ao Sr. Fortes que esteve aqui para vos fazer companhia durante essas 2 horas. Nós estamos aqui até às 12h30 para que você passe uma manhã deste domingo 4 de fevereiro feliz à escuta da Rádio Arco-Íris. Bom dia para si. Não vai a roda acabar e eu fico no meio sozinho. Vou ficar a noite inteira nesta roda sem parar. Vou ficar a noite inteira nesta roda sem parar. Qual de vós é a primeira que comigo vai bailar? Qual de vós é a primeira que comigo vai bailar? Uma trigueirinha, matar meu desejo, linda cara minha, vem-me dar um beijo. Uma trigueirinha, matar meu desejo, linda cara minha, vem-me dar um beijo. Como é? Roda bem a tua saia, mostra a todos como é. Mas com cuidado não caia a galochinha de pé. Mas com cuidado não caia a galochinha de pé. Esses teus cabelos negros sobre o teu rosto rosado. Esses teus cabelos negros sobre o teu rosto rosado. Essa saia de mil cores e o teu jeito engraçado. Essa saia de mil cores e o teu jeito engraçado. Trigueirinha, trigueirinha, o sorriso que tu trazes. Trigueirinha, trigueirinha, o sorriso que tu trazes. Que ao passar na corridinha enlouqueces os rapazes. Que ao passar na corridinha enlouqueces os rapazes. Trigueirinha, eu aposto que nunca vais dançar só. Trigueirinha, eu aposto que nunca vais dançar só. És aquela que eu mais gosto, onde vais tão bem eu vou. És aquela que eu mais gosto, onde vais tão bem eu vou. Anda trigueirinha, matar meu desejo, linda cara minha, vem-me dar um beijo. Anda trigueirinha, matar meu desejo, linda cara minha, vem-me dar um beijo.

também já não está connosco. Ele chama-se Dino Meira. Ele tem muitos, muitos sucessos e ele está sempre aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. Nós não o esquecemos e ele vem aí com o seu Negro Destino. É o programa do Telefone Toca que lhe está fazendo companhia, isso até às 12h30. Somos a boa companhia. Um ótimo domingo para si. Nesta vida tudo nasce amor, nascem tantos animais, nasce o trigo que é do campo, amor, andorinhas nos verais, nascem ilusões perdidas, nasce o medo de viver, amor, só não nasce em coragem, amor, amor, amor, coragem para te esquecer. Vocês que são extraordinários, vocês gostam imenso desta música da Dino Meira. Portanto, agora continuamos com os Trastes. Hein? Eles vêm aí com Olhos Negros. Vamos ouvir música nova também de vez em quando para conhecer novos talentos da música. Vamos ouvir estes Olhos Negros. São gentios da Guiné. Ai da Guiné, por serem negros, da Guiné, por serem negros, gentios por não ter fé. Thank you. fazer mal a ninguém. Os teus olhos tão bem de vez em quando, não se sabe bem, sim, estas músicas mais suaves, mais tranquilas. Esta não é muito tranquila, liga para mim e é isso mesmo que você pode ficar ligando para aqui para o 0238 43 48 00, para fazer uma dedicatória, um pedido de uma música, tudo aquilo que você precisar. Nós estamos aqui para si, pois somos a boa companhia até às 12h30. Você não me atendeu, as mensagens não leu, o que aconteceu? Sem você queria só ficar, aceitei sem pensar que ia me apaixonar. Mensagens não leu, o que aconteceu? Sei, você queria só ficar, aceitei sem pensar que ia me apaixonar. Liga pra mim. que tenho em Évora, que de Évora me estou lembrando. Quando chego ao Rio Tejo, as ondas me vão levando. As penas da minha alma, sei que te levas contigo. Sei que as penas da minha alma, sei que te levas contigo. E a inconfundível, a voz de quem? Voz inconfundível, a voz de Cássio. Uma voz forte da música portuguesa. Ele que cada vez está subindo, e certamente ele já canta há muito tempo, mas ele está fazendo cada vez mais sucesso. Quem está fazendo sucesso novamente são as Senhoritas. Elas têm nova música e elas agora não só são duas, mas são três Senhoritas. Mulher Merece Mais é o novo título. Ainda se lembram daquele grande sucesso das cuecas Kevin Klein? Elas agora é Mulheres Merecem Mais. É verdade, vamos lá. Ótima manhã, a escuta da Rádio Arco-Íris no 96.2. Hoje, domingo, dia 4 de fevereiro. som é da Rádio Arquiz no 96.2. Estamos aqui com o programa do Telefone Toca, onde você pode telefonar, bem entendido, para o 02-38-43-48-00. E vem aí novamente Zé Mar aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. Ele ontem esteve, não esteve nas platinas, mas estava em direto na sala de festas de Montição. Mais uma vez um imenso, imenso sucesso. Sala cheia com este grande artista, com os seus músicos ao vivo. E foi um espetáculo de arrombar, de abanar o capacete. Muito obrigado a todos vocês que estiveram presentes. E um muito obrigado ao Zé Mário, que se deu a 100, eu digo a 200%. Não só no espetáculo, mas depois ele esteve a assinar autógrafos mais de praticamente 2 horas. Mas vamos lá. E esta música de Zé Mário foi-nos pedida de Nicole, uma infidel auditrice da Rádio Arc-en-Ciel. Elle dédicace cette chanson à tous ses amis, sans oublier tous les animateurs. Merci Nicole, et bon dimanche à toi. Se ela não gosta ou é doida ou está doente, levanta o braço, bate com a bota no chão, tira o chapéu e põe a mão no coração. Levanta o braço, bate com a bota no chão, tira o chapéu e põe a mão no coração. Levanta o braço, bate com a bota no chão, tira o chapéu e põe a mão no coração. Levanta o braço, bate com a bota no chão, tira o chapéu e põe a mão no coração. Meu coração é de cowboy apaixonado, meu coração bate sempre acompanhado. Eu sou cowboy e country é a minha paixão, viola ao peito e amor no coração. Eu sou cowboy e o meu jeito é envolvente, entro num baile de um jeito diferente. Laço a menina e a coisa fica quente, se ela não gosta ou é doida ou está doente. Levanta o braço, bate com a bota no chão, tira o chapéu e põe a mão no coração. Levanta o braço, bate com a bota no chão, tira o chapéu e põe a mão no coração. Ontem é que foi bater a bota no chão. Não sei se eram bota, se eram sapatilhas, mas vocês deixaram lá muita sola, hein? Foi mesmo. Na grande festa de, da sala, na grande festa da Rádio Arco-Íris, organizada na sala de festas de Montição. Então, como acabei de dizer, deixaram lá muita sola de sapato, hein? Nós demos conta disso quando se limpou a sala. Mas isso é que é bom. O principal é quando você saia daquela sala, saia bem disposto, com imensa felicidade. Com a felicidade que tenha passado ali 3, 4 horas cheias de boa disposição e cheias de boas recordações. Então esta música foi-nos pedida de Nicole por Tous Ses Amis. Agora vem uma voz inconfundível, a voz de Fernando Daniel, com Melodia da Saudade, e foi pedida da avó, a senhora Orminda, para os seus netinhos, o Tiago, Liane e Leandra, então da parte da avó e do avô, com muito, muito amor e carinho, muitos beijinhos. Aqui vai Leandro, Fernando Daniel, Melodia da Saudade. Isto é o cansaço já. Nunca vou conseguir ir nas promessas. alguém nos meus dias maus, quando já não sei quem sou, tento gritar ao céu para que me possas ouvir. E é nos meus dias bons que gostava de te falar, para veres onde eu estou, onde eu consegui chegar. É verdade, Fernando Daniel, Melodia de Saudade, c'est ça? Grand sucesso. Je connaissais pas. Bonjour Lionel, bonjour tout le monde. Bonjour Jérôme. J'espère que tout le monde va bien. Avec on est bien ravis. Ce temps très hivernal, il fait doux mais il fait humide. Ouais. Voilà. C'est l'hiver. C'est, voilà, exactement. En Portugal, il fait 20 degrés toute la semaine dernière, ouais. Là. Il paraît qu'il a fait très beau au Portugal, très chaud. Très chaud, ouais. Normalement, j'ai une braillette et puis. J'ai 8 ans, hein, je crois. Ouais, il paraît que j'ai vu quelques vidéos de gens, etc. Le temps avait l'air d'être très très bien, ouais, les températures aussi. Ils mangent en terrasse, tranquille. Bon, voilà, ça a peut-être perduré. Il y a Nicole qui m'a appelé aussi, qu'elle vient d'arriver du Portugal. D'accord. Elle m'a dit que Le temps était super beau. Sublime. Bon, et ben voilà, si vous êtes sur place, profitez-en parce que ici. Si vous êtes au Portugal en train de nous écouter, bah, téléphonez-nous. Oui, et partagez-nous un peu. Les images, pourquoi pas. Pas trop, parce que ça risque de nous déprimer. On est déjà déprimés par ce temps, mais en tout cas, avec plaisir de pouvoir échanger avec vous. Voilà. En tout cas, nous, on est là pour emmener plein de soleil toute la matinée, hein, jusqu'à 12h30. Exactement, 02 38 43 48 00. Pour toutes vos dédicaces. Et après une soirée bien animée hier. Bien chaude, oui. Ouais. Vous étiez très très nombreux hier soir. C'était un plaisir de voir, Ça faisait longtemps que la salle n'était pas si pleine. De voir cette salle pleine hier soir avec plein de personnes. Voilà, c'était agréable de pouvoir échanger avec vous, discuter. Et puis voilà, savoir que vous avez passé une belle soirée. La prochaine, c'est le. Ah oui, oui. 13 avril. C'est le 13 avril avec Georges Freyre, toujours à l'espace Montition à Saint-Jean-Blanc, toujours un concert live. Ouais, avec tous ces musiciens, ça va être à peu près le même scénario qu'hier, peu près le même. Exactement. Donc avec tous ces musiciens, un show live avec Georges Freyre. Ça fait déjà quelques années. Lui qui est en train de sortir, il va sortir un album prochainement. Bientôt, ouais. D'accord. On va peut-être avoir des exclusivités. Je m'avance un petit peu, mais j'ai demandé à quand les ailles. Ah, voilà. Bon, bah alors, on a hâte d'entendre ça. Sachez que les billets sont déjà en pré-vente. Vous pouvez déjà les acheter ici, en tout cas, à Radio Arc-en-Ciel. À partir de la semaine prochaine, sur Isovente. Sur le site, exactement. Pareil, vous pourrez aller sur Radio Arc-en-Ciel et puis ils seront en vente sur WizEvent. Et puis, il y aura aussi tous les commerçants qui avaient pour Zermar. Donc, le temps que tout s'installe. Mais en tout cas, pour le moment, vous pouvez déjà les acheter. Ici à Radio Arc-en-Ciel, 15€ en prévente, 20€ le jour même. Donc comme hier, voilà. Donc ce sera le même dispositif. N'hésitez pas parce que hier, je pense que l'étape ce sera aussi prochainement. Malheureusement, c'est limité. On peut pas remplir la salle de table. Et donc voilà. Donc les premiers seront les premiers servis. Voilà. C'est pas toujours évident. Hein, c'est pas évident de satisfaire tout le monde, mais il y a une bonne humeur et puis les gens sont compréhensibles. Ouais. Donc voilà. On écoute Michel. Michel Habibi. Eu não sinto nem consinto que se diga tal mentira. Monstros e dragões, ai, eu vou vencer. E vou provar que contigo quero viver até morrer. Reino permitido, Habibi, na tua tribo posso até ser bandido, mas a verdade é que eu te quero. E aos deuses eu peço que aprovem este amor, Habibi. Como que um deserto sem um grão de areia. Nossas mãos estão separadas, mas não nosso coração. O toque proibido, beijo o nosso amor. Nossas famílias vão ter que entender que este sentimento é maior do que a religião. Há que construir uma ponte entre nós para unirmos o nosso coração. Posso até ser bandido, mas a verdade é que eu te quero. E aos deuses eu peço que aprovem este amor. Habibi, quero te amar, no meu reino é permitido. Habibi, na tua tribo, posso até ser bandido, mas a verdade é que eu te quero. E aos deuses eu peço que aprovem este amor. Honey! novos talentos da música portuguesa, não conhecia, ficámos a conhecer com este tema, bem divertido. Agora vem aí uma jovem. A Landra, não conheço pas du tout. Moi non plus. On découvre. Oh,

Bebé, aqui nova música de Taia. Nós estamos aqui até às 12h30 para levar o melhor da música portuguesa e estamos à espera dos vossos telefonemas. Liguem, senão vamos nos deixar dormir, não é? Oui. E saite, on va continuar. On va écouter Nuninho Navarro, c'est ça? C'est ça. La nouvelle, toute vient de sortir. Ça fait 3 jours. Ah, d'accord. Que será de mim se on va. Il y a une dédicace de Maria do Céu para todos os ouvintes, todas as pessoas que estão em escuta, os animadores, as pessoas que estão se encontrando no hospital. A todos um bom domingo. Será de mim se dia te perder? É neste silêncio, que eu me resguardo, tento chegar a.

left, yeah, back for a second round. Rebecca, qui est comme ce thème bien mexicain. J'attache con elle. On va continuer avec une chanson, voilà, pour le plaisir, Tite, Amor de Chocolate. Vamos lá. O chocolate quente já passava agora. Já. Quando eu te vi passar, o meu corpo estremeceu, quase que fiquei sem ar, algo em mim aconteceu. África, calor, que zomba, como miúda fiquei, eu já estou a ficar louca, acho que me apaixonei. Amor de chocolate, não é? Aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. On continue avec Zé Amaro. Zé Amaro foi pedido do Rui André, um locutor aqui da rádio, que dedica um bom domingo a toda a gente, a todos os ouvintes, a todos os animadores da rádio. Ele enviou-me uma mensagem para dizer que foi a festa ontem à noite, foi muito bonita e muito sucesso para toda a rádio. Então, Carolina. A gente pede mais. teus braços, uma loirinha louca para entrar. Hoje na aldeia sou cowboy a tiro laço, e é nesse abraço que eu quero ficar. Hoje na aldeia sou cowboy a tiro laço, juntinhos vamos ficar. Este tema já faz lembrar ontem à noite um grande sucesso na sala de festas de Montição com Zé Amaro e toda a sua banda, os seus músicos que vieram diretamente de Portugal e que ficaram bastante, sei lá, com o público, oi? Ah. Com o público que deu. Mas j'ai rien vu. Prisonnier. J'ai rien vu, mais j'imagine que, en tout cas, les gens étaient plutôt contents. Donc effectivement, je pense que c'était une belle soirée. J'ai juste vu le départ, l'entrée avec les danseurs, parce qu'il y avait des danseurs. Il y avait deux couples de danseurs. C'est le même show qu'il fait dans les grandes salles au Portugal. C'était le même show, sauf il n'y avait pas toute la terraille, les roues de cow-boy, enfin ouais, tout le scénario, parce que c'était impossible à ramener. Mais c'était. Mais oui, non, ça, c'était un très beau spectacle. On continue avec des incontournables aussi de la musique populaire portugaise, Bombocas. Qui ont sorti un nouveau titre. Meu coração, Samba por ti. Yes, o samba, estamos na atualidade, é o carnaval. C'est vrai, ça va être bientôt. Il y avait beaucoup de Brésiliens, il y avait quelques Brésiliens, hier soir je les ai vus danser. Ouais, ouais. Il y avait Joyane, c'est. Il y a incontournable. C'est une fille, une Brésilienne qui est tout le temps, qui est très souvent là et qui toujours la bonne humeur, ouais, toujours prête à l'ambiance, elle est avec elle. Voilà. Samba por ti. triste para mim. Meu coração fica gelado, não aguenta viver sem ti. Mas quando tu vens ter comigo, a vida tem logo outra cor. A noite transforma-se em dia, é uma alegria se estamos os dois. O santo é transforma-se em salsa, ai o mundo para com o nosso amor. Calado, só deseja-te encontrar. Mas quando tu vens ter comigo, a vida tem logo outra cor. A noite transforma-se em dia, é uma alegria se estamos os dois. O samba transforma-se em salsa, ai o mundo para com o nosso amor. Vamos lá sambar com o coração das bombocas. Elas que já atuam há muitos anos, há mais de 20 anos, talvez. Já têm uma boa carreira. Exatamente. E têm sempre títulos que fazem dançar. Mexer. E quem tem também títulos que fazem mexer são... Sons da Terra. E os nossos ouvintes gostariam de ver assim um espetáculo dos Sons da Terra? Porque não, é só ligar, é só aqui. É só ligar a 02-43-48-48-00. Elas têm músicas populares, músicas de baile. Toda a gente conhece. Exatamente. E por que não apostar neste grupo? No Som da Terra? Sons da Terra. O que é que dizes tu? A tua opinião? C'est trop folklorique? Non, c'est pas ce que je préfère, mais après, les goûts, les couleurs, c'est comme hier soir, Zermar, c'est pas l'artiste que moi je préfère, mais comme quoi, les goûts des gens. Il y avait beaucoup de monde, donc comme quoi, voilà, on a tous une sensibilité différente. Après, je suis pas difficile musicalement, j'aime un peu tout, quoi. Façon de Terre, c'est la tradition, c'est les costumes qu'ils ont, qui changent sur scène. Il y a tout un... Exactement. Ah, moi, j'aurais aimé voir Santa Marie, Annie Nguyen-Vache. Ouais. Pourquoi pas? Comment elle s'appelle? Anna Moore. Voilà. Bah, pourquoi pas? Nos auditeurs, ils peuvent donner leur avis. Hein, qu'est-ce qu'ils aimeraient bien voir? Hein. Voilà, pourquoi pas. Anna Moore, ça serait plutôt dans une salle assise, un théâtre. Anna Moore, j'aimerais bien Anna Moore. Et quoi que, elle a des chansons un peu rythmées aussi, elle a des... Voilà. Ouais, mais... Bon, voilà. Ça s'écoute plus tranquillement. Exactement. On les écoute en tout cas. Trabalha lá longe e distante, um imigrante noite e dia sem parar. Com a camisa desbotada, de madrugada lá vai ele trabalhar. Nas horas difíceis da vida, pega a guitarra e começa a tocar. Canta versos antigos, canta modinhas do Eu fui uma desfolhada com as bandas do Rio Tejo. Quem pegasse a desgarrada teria que dar um beijo. Quem pegasse a desgarrada teria que dar um beijo. Ai, beija um e beija dois e beija três, como é gostoso um beijinho português. Ai, beija um e beija dois e beija três, como é gostoso um beijinho português. Ai, beija um e beija dois e beija três, como é gostoso um beijinho português. Ai, beija um e beija dois e beija três, como é gostoso um beijinho português. Il sera parmi nous le 13 avril prochain, salle Montisson et Saint-Jean-Blanc, avec ses musiciens, ses choristes. Donc un rendez-vous à ne pas manquer. Les billets sont déjà en vente, pour l'instant uniquement ici à Radio Arc-en-Ciel. Et très prochainement, à partir de la semaine prochaine, Dans quelques jours, vous pourrez les retrouver sur le site de Radio Arc-en-Ciel et sur tous les magasins qu'on vous rappellera. Voilà. Meu corpo padece, esta mulher que aquece meus desejos, noiviria. A portuguesa é mais linda, é engraçada quando fala, quando diz. É uma franqueza tão enfeitinha, é fruto cheira que perfuma o meu país. A portuguesa tem mais amor, tem mais doçura os beijinhos que ela dá. Há outros mais, há sim senhor. Ai, mais linda do que a portuguesa? Não, ah, isso é mesmo verdade. Ontem havia muitas caras lindas lá na sala de festas da Montição. Oui, exactement, exactement. Et caras lindas também vamos ter agora aqui nas platinas. Ouais, il est bien ce titre. Ouais, ils en ont plein des biens. Emmène-moi Kalem. Qui fait déjà un immense succès. Ah ben, j'en doute pas, j'en doute pas. Plus que le précédent, ouais. Juste avant, là. Je vois des choses dans tes yeux. J'offre des roses silencieuses. Sur de la prose ou ta peau. Tu es la cause de mes maux. Tu es un fardo de amor. E a saudade, Senhor. Nenhum de nós quer perder. E ninguém quer ficar só. Desce mão, tchungi. Ao far com mim, te somé. Je suis comme un apprenti. Dis-moi, je l'ai mal de toi. Je le garde impatient. Je te veux du lundi au dimanche. Je suis d'humeur comme un enfant. Emmène-moi, peu importe où on ira. Bali, Paris, au Lisboa. Je suis bien que je suis avec toi. Emmène-moi, nous y portons un dévache. La honte à vie d'être le mal. Le quel cher au père de ti. Si je fraude, que Dieu pardonne mes fautes. Je ne suis qu'en toi les brodes. Je la tête parfois à la veine. Des erreurs, oui, j'ai dû en faire. Je suis l'élève ambitieux. D'être mystérieuse, t'es ma flamme. Mon César, mais au amour, mina pas. T'es le premier rôle de Mipira. Dans le sol, lundi au dimanche, ramène-moi, ramène-moi, amour. Emmène-moi, peu importe où on ira. Bali, Paris, au Lisboa. Je suis bien que je suis avec toi. Emmène-moi, il nous importe où on débâche. Mais on a vu la télévage. Le quel cher au père de ti. Emmène-moi Kalem, le dernier titre de Kalem. Oui, j'aimerais bien les avoir. Ah bah oui, bah oui, bah oui. Mais tu sais qu'ils tournent quand même, ouais. En France, hein, ils vont à Paris, etc. Ils font quelques salles. Bon, sur Orléans, c'est pas... Pas encore. Ils pas tout de suite, mais ils étaient là en septembre. Hein. Ils étaient dans la région... Ouais, dans le château, je pense. Ouais, la région orléanaise, ils étaient là. Donc voilà, on continue avec Nining Ouvage Mai. Son nouvel album. On écoute. Yo te quiero a mi manera, que será para siempre mi carácter. Qué bonito es, hay que siento de verdad, nada para siempre, mas nada tiro tu lugar, porque yo te quiero. Serás minha. Não quer ficar com vontade de te amar. Quando te vejo só não penso em beijar. Diz-me uma hora e um lugar, porque esta noite tu serás minha. Aïe, on va continuer un peu dans le même style. Alors, c'est pas le style de ce groupe-là, Dame, mais là, ils ont fait un duo avec Los Romeros et... Et tu prononces bien Los Romeros. Claro que sí. Et donc, c'est un duo. Et donc, du coup, on a un côté un peu gypsy. Locamente, on écoute. J'aime bien cette chanson. J'aime beaucoup quelques chansons de Dame. Loucamente eu te procurei, te procurei e não te encontrei. Adormeci, tive sonho a que me estavas a beijar. É uma história que tu sabes, que para sempre eu vou te amar. É para sempre eu vou te amar. É para sempre eu vou te amar. Oh meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, para que nunca te deixe ir embora. Oh meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, para que nunca te deixe ir embora. Quando te conheci, eu olhei para ti. Estavas tão lindo. E agora não dá mais para esconder o que eu sinto por ti. Ai, só de mim, um passarinho disse-me que sim. Às quatro da madrugada esperas por mim ou não? Eu ando louco sem saber se ainda és minha ou não. Meu coração anda para aí, ninguém o prende. E a liberdade não me deu ninguém mais quente. Será que és tu que ainda me tens e ainda me sentes? E ainda me sentes? Meu coração anda para aí, ninguém o prende. E a liberdade estou que ainda me tens, ainda me sentes, ainda me sentes. Oh meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, para que nunca te deixe ir embora. Oh meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, para que nunca te deixe ir embora. Eh oui, ça balance comme ça sur Radio Arc-en-Ciel. Hein. Locamente con Los Romeros, Dame. Oui, c'est Dame surtout. Ouais, c'est la petite séquence là des chansons que j'aime bien. Ouais, c'est bien, c'est bien. On continue avec une autre artiste qui a représenté le Portugal l'année dernière. C'était l'année dernière ou il y a deux ans, je sais plus. L'année dernière, je crois. Et d'ailleurs, il y a déjà les sélections des chansons que le Portugal, il risque de représenter le Portugal. C'est qui? Pour l'instant, il n'y a pas encore. Il va. Ils sont déjà choisis. Ils sont en train, d'accord, ouais. D'accord. En France, on sait déjà qui c'est. Hein, ça va être Slimane qui va représenter la France, qui va représenter la France à l'Eurovision. Et donc, on écoute Mimi Cat vai ter saudades. Para de tentar mudar o que foi, vai ficar, ficar.

uma jovem fadista que os portugueses adoram. Uma nova música de uma artista que nós conhecemos bem aqui. Romana. E ela diz que volta atrás com o tempo. Vamos lá ouvir. Cara a chuva, um joelho arranhado, com carinho curado. Lembro o cheirinho que havia na rua, do lanche à hora preparado, a manteiga em pão torrado. Baloiços e descolegas, e bastava um grito à janela para saber que era hora de regressar. Voltar atrás no tempo. Eu também gostava, às vezes, ter outra vez 20 anos. E ficar. Ter mais cabelo na cabeça. Ficar assim. Tudo bailou, tudo bailou. Lucy Teixeira, je ne connais pas non plus. Ouais. Que des découvertes aujourd'hui. On écoute. Hello, Lucy Teixeira. On continue, toujours en musique, toujours. Vous êtes avec le téléphone sonne. J'ai encore une dédicace, mais elle m'a demandé une chanson. Mais oh, écoute, c'est pas grave. On peut la passer juste après. Non, mais elle voulait une chanson de Capanegra, mais c'est pas grave. On va la passer après. On va mettre autre chose. Je pense qu'elle m'en voudra pas. C'est Madame de Arrojo, Manuela de Arrojo, qui est une fidèle auditrice, qui était là hier soir et qui a adoré la soirée. Voilà, elle aime beaucoup Zama. Elle a dit qu'effectivement, le spectacle d'hier soir, c'était vraiment le spectacle qu'on pouvait retrouver au Portugal, puisque elle l'avait vu également Perto de Guimarães, je crois, et donc du coup elle a apprécié parce que bah, elle a retrouvé ce qu'elle avait plutôt découvert aussi au Portugal. Donc elle souhaite un bon dimanche à bien sûr son amie Rosie, son mari, toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel, Lionel, moi, enfin tout le monde. Elle aime tout le monde, hein, faut voilà. Le dire. Et puis elle a déjà ses billets pour Georges Frey là. Oui, hier on a déjà vendu, hein, oui, pas elle mal. Hein. Elle a déjà ses billets pour Georges Georges Freire. Et voilà, elle sera là le 13 avril prochain. Premier arrivé, premier servi. Hein, c'est ça. On écoute Capanek. Ah bon, bah voilà, il a changé, voilà. Bon, bah on écoute. C'est l'intro, là. Il est 12h14, c'est la zone de radio. Da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, que ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa até o amanhecer. Agora só nos resta começar a da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa até o amanhecer. Agora só nos resta começar a Capanegras qui était avec nous. On continue avec un Orléanais qu'on a découvert il y a quelques temps. Ouais. Cédric Teixeira, Mainzing. Mais moi j'aime bien, et puis j'ai des auditeurs qui demandent. Hein, voilà, et ben écoute, tant mieux, on continue, on écoute. Tu as joué à ton sourire. au pire ça me fait souffrir. Quand je pense à toi ça me fait sourire. Ça me console quand je te sens zigne. J'en ai envie vivons juntos. Mais que je t'aime à ma zigne. Je n'irai jamais mes origines. Une si belle langue, un si beau pays. Obrigado mai, obrigado pai. Pour vous je suis même prêt à souffrir. Mais je préfère quand je nous vois sourire. Mais je préfère quand je nous vois sourire. Ma famille a jamais à tourner. Jusqu'à notre dernier soupir. Merci pour ce que tu nous as appris. L'éducation, le mode de vie. C'est notre fierté, notre héritage. Maintenant la main c'est soutenir. Obrigado mai, obrigado pai. Até o dia nascer. Vida boa é pra viver. E chega mais da noite, DJ, aumenta o som. Tudo canta a melodia sem sair do tom. Quem não sabe, sente uma vontade louca pra dançar. Ninguém consegue parar. Quero ouvir as mãos no ar. Tudo a dançar. Até o dia nascer. Vida boa é pra viver. E chega mais da noite, DJ, aumenta o som. Tudo canta a melodia sem sair do tom. Quem não sabe, sente uma vontade louca pra dançar. Ninguém consegue parar. Quero ver as mãos no ar. Tudo a dançar. Rui Bandeira, c'est un titre très un peu rythme disco années 60-70, voilà. Voilà, on va continuer avec une autre chanson qui tourne en boucle en ce moment dans ma tête parce que je suis en train de la travailler, voilà. Ah, c'est bien. Alors, dans les prochains shows de j'espère mais elle est coriace cette chanson parce que ils ont une voix de fou, ces jeunes, ils ont une voix de fou, voilà. Si je devais commencer, je ferais Jaganoucha ou Sangro si tu repasses moi roche. Voilà, j'espère ouais, que vous on n'est pas obligé de les on est pas obligé de faire de la même tonalité, c'est sûr que ils ont je sais pas, j'y connais rien. On va descendre un peu la tona parce que au bout de 3 heures, si on veut tenir 4 heures de balle, il faut maintenir un petit peu la voix, donc non, ils ont une voix très très aiguë et qui monte très haut, et c'est tout ça qu'on aime, quoi. Voilà, Kalema. Notre danse. Non, vamos deixar que acabem com a nossa fé no amor. Voilà. Et que l'amour fait pousser des ailes, tu m'as piqué dans le creux de mes bras. Toutes les peines se repassent. Celestino Pires, o blogueur qui couille. Laisse-moi ôter tout et tout. Peu importe si ça nous coûte, oh mi amor. On danse sous les étoiles. Vamos ficar até o fiel. Quiero bailar con la nazie. Je n'ai plus le temps pour dire ce qui se passe au fond de moi. I want to love de plus en plus fort. Tout est mieux quand tu es là. Everything is beautiful. Qui a cette musique. Carlem, notre danse. Ça va être la dernière. Hein, ouais, il est midi 28 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Pour nous de vous laisser avec Nicolas qui est déjà là, qui est au taquet. Super Mulher. Un bon dimanche à vous tous, une bonne semaine et à dimanche prochain. Vais trabalhar. Vais para o emprego que abre já. É mais um dia que tens de lutar. Mulher, não há como tu. Mulher, tu és